الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ولا أمة بعد أمته، ولا كتاب بعد كتابه، ولا شريعة بعد شريعته، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. وقال جل جلاله في مكان آخر: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: سمع رجلا يتغنى من الليل فقال: لا صلاة له، لا صلاة له، لا صلاة له. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استماع الملاهي معصية، والجلوس عليها فسق، والتلذذ بها كفر. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لكسر المزامير. وعن ابي امامة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل بعثني هدى ورحمة للعالمين، وأمرني لمحك المزامير والأوتار والصليب وأمر الجاهلية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إرمانز إرمانش، quando Allah subhanahu wa ta'ala expulsou o Iblis, o nosso inimigo declarado de Jahannam, Allah subhanahu wa ta'ala menciona esta história em vários capítulos do Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala menciona no surah Bani Israel: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا. E quando o seu Criador, e quando o seu Senhor ordenou aos anjos de prostrarem para Adam alaihi salatu wassalam, todos o fizeram, a não ser o Iblis, o Satanás. Ele disse: eu vou prostrar, vou fazer sajda para aquele que tu criaste de barro? Então Allah Ta'ala diz, pois Iblis diz: qala ara'aytaka hadha alladhi karramta alay. Oh Allah, esse que você deu mais honra sobre mim, referindo a nós, a Adam e aos seus filhos. La'in akhartani ila yawm al-qiyama, se me deres oportunidade, Allah, até o dia de qiyama, la'ahtanikanna dhurriyatahu illa qalila, eu vou desviar a maior parte dos seus filhos. Oh Allah, eu não vou deixar que Adam alayhi salatu wassalam, que por causa dele que hoje eu fui rejeitado, eu vou andar com ele. Vou la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim. E Allah, eu vou tentar desviar. Virei da direita, da esquerda, pela frente, pela trás. Farei todo o esforço para desviar Adam alayhi salatu wassalam e os seus filhos. Allah Ta'ala depois disse, prezados irmãos e irmãs: qala dhhab, vai. فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ, e entre os filhos de Adam, quem te seguir? فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا, o Jahannam e o inferno será o vosso retorno. E Allah subhanahu wa ta'ala, prezados irmãos, eu quero aqui focar. O meu ponto hoje, prezados irmãos, é com base neste versículo que eu quero aqui focar. Allah Ta'ala deu o talento. E qual é a força e o talento que Allah Subhanahu wa Ta'ala deu ao Iblis para ele tentar desviar? واستفزز من استطعت منهم, tenta tirar do caminho, tenta desviar o Iblis. O primeiro talento que Allah Subhanahu wa Ta'ala deu a ele, bisawtik, com a voz, com a sua voz. E qual é essa voz, prezados irmãos e irmãs? Os mufassirinos dizem: al-ghina, é a música. É a música. O Iblis, o Satanás, você com essa voz que você tem, você vai desviar a eles. É o primeiro talento que eu dou. Allahu Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala, prezados irmãos, menciona num ayah do Quran, no surat al-Luqman. Allah Ta'ala diz: وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. E dentre as pessoas há aqueles que compram algo, coisas fúteis para desviar as pessoas do caminho de Allah subhanahu wa ta'ala. أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ, esses terão um castigo doloroso. Este versículo, irmãos e irmãs, de acordo com o tafsir de Ruhul Ma'ani, havia um homem que era conhecido como Nadar bin Haris, na época de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ele viajava para muitos países, era muito famoso. E entre os países que ele viajava era a Síria e a Roma. Ele viveu no tempo de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, era um comerciante. Quando ele ia lá a Roma, ele comprava vários ídolos e chegava e trazia para Meca. E ele dizia a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as pessoas que vocês estão a escutar de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, e eu trouxe esses ídolos, venham escutar de mim também. Então ele fazia também a sua propaganda e chamava para a falsidade. Este é um tafsir, é um comentário deste ayat. Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, que é conhecido como o pai do tafsir, o maior comentador do Coran, ele diz que wallahi, que este ayat, este versículo foi revelado sobre a música. Sobre a música. Este mesmo homem, Nadar bin Haris, ele foi para Roma e para a Pérsia, ele comprou lá uma miúda. Essa miúda ele trouxe até Meca. Ele o que é que fazia para desviar a atenção das pessoas do majlis, da sentada e dos baianos, do da'wah de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ele ordenava essa miúda a cantar e ele juntava as pessoas para assim distrair do majlis e da sentada de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Então, na base deste ayat, Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma diz que foi revelado sobre a música. E todos sabemos, prezados irmãos e irmãs, que Allah subhanahu wa ta'ala colocou uma grande atração na voz da mulher. É por isso mesmo que Allah subhanahu wa ta'ala diz no Coran sobre a mulher, no Surat al-Nur, وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. Que as mulheres, elas têm aquelas bengalas, pulseiras. Então, nem aquilo elas podem banar. Allah Ta'ala diz por quê? Liukhfina, elas devem esconder aquilo para que as pessoas à sua volta, em seu redor, não saibam daquilo que ela tem. Subhanallah. Então, se as mulheres, Allah Subhanahu wa Ta'ala diz que elas não podem usar os pescotes e estarem a andar a fazer e desfazer, nem isso elas podem fazer. Claro, para o marido é permitido e até é aconselhável. Mas para os homens lá fora não é permitido. Então imaginemos que se nem isto é proibido, agora imaginemos a voz dela. Será que a voz dela não carrega fitna? Será que a voz dela não traz tentação? Foi aqui, prezados irmãos, que Allah subhanahu wa ta'ala revelou este ayat, وَمِنَ النَّاسِ, e entre os homens já aquele, يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ, que compram coisas fúteis, لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, para desviar as pessoas do caminho de Allah. Foi quando este homem comprou esta moça. Hoje, irmãos e irmãs, nós não temos esta moça a cantar para nós. Sim, nós temos aqueles CDs, temos aquelas cassetes, aquelas cassetes estão no lugar desta moça. Subhanallah, é muito por falar neste tópico, irmãos e irmãs, neste tafsir, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ. Imam Bukhari, ele menciona num livro seu, Adabul Mufrad, ele menciona na narração de Hassan Basri. Hassan Basri, rahimahullah, foi um grande santo, um grande tabi'i, que veio depois dos sahabas, que o que é que se refere a lahu al-hadith? Lahu al-hadith, essas coisas fúteis, mencionado neste ayat, o que é que significa? Hassan Basri, ele diz, كُلُّ مَا شَغَلَكَ أَنْ عِبَادَةِ اللَّهِ وَذِكْرِهِ مِنَ السَّمْرِ وَالْأَضَاحِيكِ وَالْحُرَفَاتِ وَالْغِنَى وَنَحْوِ. Tudo aquilo que te atrapalhe e tire da recordação de Allah subhanahu wa ta'ala, seja minas samri, ficar à noite horas e horas a conversar, conversa para aqui, conversa para colá, dormes uma, duas horas, fajr já foi embora. Wal adahik, gargalhadas atrás de gargalhadas. Wal hurafat wal ghina, festas wal ghina, e a música, tudo entra neste ayat. É por isso mesmo, prezados irmãos, que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ele diz no hadith, كُلُّ شَيْءٍ مِنْ لَهْوِ الدُّنْيَا بَاطِلٌ إِلَّا ثَلَاثًا. كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا بَاطِلٌ إِلَّا ثَلَاثًا. Todas as coisas, todas as brincadeiras do mundo, todas as brincadeiras do mundo, não há nada útil nisto, é bátil. إِلَّا ثَلَاثًا, só três coisas. Três coisas que a gente pode dizer que há um certo benefício. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz, quais são essas três coisas? Número 1, intidauka bikawthik. Intidauka bikawthik, quando a pessoa está a treinar para o jihad. Quando a pessoa está a treinar para o jihad e ele está a preparar a sua seta, Ele está a preparar a sua seta e a sua espada, preparando aquilo para combater no caminho de Allah. Então aquilo, por mais que seja uma brincadeira, ela lança a seta, prepara tudo. Aquilo não é considerado como batil, aquilo não é inválido. A segunda coisa que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz que não é inválido, que há um certo benefício, ta'adibu kalifarasik. Quando a pessoa está a treinar o cavalo, cuida do cavalo, para um dia utilizar no caminho de Allah. Então aquilo também não é batil. E a terceira coisa que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz, mula'abatuka li ahlik, quando o casal, quando o marido e mulher, eles estão num lugar a sós, então aí também aquilo não é considerado uma coisa inválida, porque há um certo benefício nisso. Além dessas três coisas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz, kullu shay'in min ad-dunya batil. Irmãos e irmãs, o que é que eu vou falar? O que é que eu vou falar? Hoje a música ficou tão vulgar, mas tão vulgar, que eu às vezes ouço as pessoas a dizer que não, mas isso não é nada. Uma musiquinha. Qual é o problema? Temos que relaxar um pouco. Temos que relaxar um pouco. Subhanallah, subhanallah. Outros dizem que não, mas música árabe é permitido. Outros dizem que não, é música indiana. Allahu Akbar. Irmãos e irmãs, seja música indiana, seja música árabe, seja que tipo de música for, não há outro comentário. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ele diz, bu'ithu li kasri al-mazamir. Uma das minhas missões para este mundo, Allah subhanahu wa ta'ala enviou-me li kasri al-mazamir, para destruir os instrumentos musicais. Por isso, prezados irmãos, não há maneira de a gente dizer, em algum caso, em que a música seja permitida no Islã. Não há hipótese. Hoje as pessoas dizem que não, eu tento tranquilizar. Tento, fim de semana. Uma música aí, uma música romântica, nas calmas. Irmãos e irmãs, não há hipótese. Hoje, infelizmente, se nós estamos a tranquilizar através da música, isto porquê? Porque tantos pecados que a gente faz, tantos pecados, só a música que traz aquele consolo. Eu dou um exemplo, vamos dar um exemplo. Alguém, por exemplo, se passa por uma loja de iter, uma loja de perfume. Alguém passou por uma loja de perfume e desmaia. Todo mundo tentou recuperar água na água. Aquele homem não levantava, não recuperava os sentidos. Depois aí vem um outro, uma pessoa que trabalhava na loja. Assim que ele aproximou-se daquela pessoa desmaiada, logo levantou. Por quê? Porque ele estava habituado com aquele cheiro. Hoje, prezados irmãos, nós estamos tão envolvidos no pecado, só o pecado que nos conforta. Allah subhanahu wa ta'ala diz no Quran, Alá bi dhikrillahi tatmainu al-qulub. Alá bi dhikrillahi tatmainu al-qulub. Com a recordação de Allah, com o dhikr, com o tilawat al-Quran, meditar na criação de Allah, isto é que traz conforto para o coração. Subhanallah, certa vez Abdullah bin Umar radiallahu ta'ala anhu passou por uma menina que estava a cantar. Então ele diz: "Law taraka ash-shaytanu ahadan la taraka hadi. Law taraka ash-shaytanu ahadan la taraka hadi." Subhanallah. Se o Satanás tivesse que deixar de esforçar em qualquer um, por mais que ele não deixe, até a morte ela acompanha a pessoa, então ele havia deixado de esforçar naquele que está envolvido na música. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ele diz no hadith, Istima'ul malahi ma'asiyatun. Escutar música é um pecado. Wal julusu alaiha fiskun. Participar num concerto musical é um grande pecado. É abertamente transgredir as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. E ele diz mais à frente, Wat taladzudhu biha kufrun. E adquirir prazer, adquirir paz, sossego através da música, você está cometendo um ato de kufr. É um hadith muito severo, prezados irmãos. Por mais que a gente possa falar sobre este hadith, que nas narrações, por mais que o hadith não seja tão sahih, não está mencionado no livro de Sahihain, mas não deixa de ser um dito de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hoje, prezados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala menciona no Coran: وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورِ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Uma das qualidades dos crentes é لَا يَشْهَدُونَ الزُّورِ. Eles não atendem concertos. Eles não atendem concertos. Não querem saber qual é o show que está no Cine África. Qual é o show, qual é o cantor que vem para Coconuts. Qual é isto? Não, eles nem querem saber daquilo. E que se eles por acaso estão a passar aí de carro, eles nem olham. Lá yashhaduna zur wa idha marru billaghwi marru kirama. E quando eles passam por esses sítios onde há esses espetáculos, essas farras, essas transgressões das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, eles passam sem dar conta daquilo. Hoje, infelizmente, irmãos e irmãs, você vai para qualquer loja música, supermercado aluja, há música, até ao ponto na casa de Allah subhanahu wa ta'ala já há música. Os sahabas não compreenderam isto, como era possível. Hoje é o teu celular. A gente foi lá, a gente fica muito triste. A gente quase chora por dentro, prezados irmãos, em pleno solat, está a dar uma música. Em pleno solat, o celular está a tocar com um tom musical. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, ele diz: vai chegar um tempo em que algumas pessoas deste mundo serão desfiguradas. Ele disse: vai chegar um tempo em que algumas pessoas deste mundo serão desfiguradas. Os sahabas, os seus companheiros, perguntaram: a muslimuna hum ya Rasulallah? É o mensageiro de Allah, eles serão muçulmanos? Serão muçulmanos? Muhammad sallallahu alaihi wasallam respondeu: tashhaduna an la ilaha illallah. Eles sim serão muçulmanos. Eles testemunharão na unicidade de Allah subhanahu wa ta'ala. Yasumun. Eles jejuarão no mês de Ramadan. Então os sahabas retorquiram: fama baluhum ya Rasulallah. Ou então, o mensageiro de Allah, sendo eles muçulmanos, por que eles serão desfigurados? Que pecado é que eles estarão a fazer? Então Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse que eles estarão envolvidos na música. Eles estarão envolvidos na música. É triste, irmãos e irmãs, hoje você vê a pessoa dizer que eu antes de dormir eu tenho que escutar aquela música, senão não apanho sono. Antes de dormir, sem eu escutar aquela música, não apanho o sono. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Minha irmã e minha irmã, você um dia vai acordar de manhã. São palavras do nosso Nabi, que chegará um tempo que as pessoas deste mundo, deste ummah, serão desfiguradas. Você vai para aquele quarto, você vai abrir a porta, vai chamar por Fátima, vai chamar por Thureya, vai chamar por fulana, vai chamar por Suleiman, vai chamar por quem? Oh, minha mãe e minha irmã, não vai estar aquela Fátima, aquela a sua filha lá, mas vai se transformar numa outra criatura. Hoje abertamente nós estamos a violar as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Nós temos crianças, vêm para a madraça, a gente ensina bem que vocês não podem escutar música, não podem assistir aquilo. Então às vezes os miúdos contam que às vezes estava a viajar com o meu pai. Então eu disse: papá, põe qirat. Então meu pai pôs qirat. Depois tirou a cassete de qirat ou de qasida, ele pôs a música. Pôs que música? Então eu disse: papá, não pôs escutar música? Disse que não, meu filho, é música árabe, é música indiana, não tem problema. Allahu Akbar. Irmão, irmã, seja música indiana, seja música árabe, não há hipótese, não é permitido. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz no hadith: istahyu min Allah haqq al-haya, istahyu min Allah haqq al-haya. Tenham vergonha para com Allah subhanahu wa ta'ala. Então os sahabas disseram: nahnu nastahyi min Allah. O mensageiro de Allah, nós temos vergonha de Allah subhanahu wa ta'ala. Então Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: la, walakinna al-istihya min Allah haqq al-haya. Mas ter vergonha de verdade de Allah subhanahu wa ta'ala significa an tahfaz al-ra's wa ma wa'a, wa tahfaz al-batn wa ma hawa, wa tadhkur al-maut wal-bila, wa man arada al-akhira taraka zinata ad-dunya, faman fa'ala dhalik faqad istahya min Allah haqq al-haya. Ter vergonha verdadeira de Allah subhanahu wa ta'ala significa an tahfaz ar-ra's wa ma wa'a, proteger a cabeça e todos os outros órgãos da cabeça. Isso que significa olhar para coisas que Allah permitiu, escutar coisas que Allah permitiu, falar coisas que Allah permitiu, proteger toda a cabeça, wa tahfaz al-batna, e proteger o estômago. ingerir alimentos lícitos, coisas halal, recordar a morte e recordar quando os ossos forem decompostos. E quem tem akhirat à sua frente, quem tem o akhirat como seu objetivo final, ele vai deixar beleza da vida mundana. Quem na verdade fizer isso, ele teve vergonha de Allah subhanahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ele diz no hadith: la tabi'u al-qainata wa la tashtaruhunna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: não vendam cassetes de música e nem comprem cassetes de música. Hoje, prezados irmãos, vão me desculpar, mas é uma nossa responsabilidade. Nós que estudamos o pouco conhecimento que Allah nos deu, nós temos medo no dia de Qiyama de Allah perguntar a nós: vocês estudaram? Vocês sabiam? Vocês viram o meu umma? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perguntar a nós no dia de Qiyama: vocês viram o meu povo aí para o caminho errado? Vocês viram os muçulmanos do vosso tempo a não cumprir as minhas ordens? Vocês tinham conhecimento? O que é que vocês fizeram? Wallah, irmãos e irmãs, nós sentimos isto. É nossa responsabilidade falar a verdade e falar daquilo que aprendemos. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: não vendam cassetes de música e nem comprem essas cassetes. Hoje, quantos nossos irmãos muçulmanos vendem este tipo de coisa nas suas lojas? Wallah, prezados irmãos, de uma ou de outra maneira, estamos a promover o mal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz que aquele dinheiro que vier através da música é completamente haram. É completamente haram. Irmão, vamos fazer toba. Vamos pedir toba, rogar perante Allah subhanahu wa ta'ala. Tenham medo de Allah. O que será de nós no qabr? Teremos que responder perante Allah. As cobras estão à nossa espera lá no qabr. Por isso, quem tem ou faz esse tipo de negócio, tenta, inshallah. Faz dua, Allah vai dar uma coisa melhor, inshallah. Irmãos e irmãs, é tanta coisa para falar sobre a música. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ele certa vez falando sobre o Dajjal, ele falando sobre o Dajjal, então ele disse que o Dajjal, a gente sabe, o Dajjal, prezados irmãos, é um dos sinais do Yawm al-Qiyamah, já quando o fim do mundo estiver mesmo à porta, então o Dajjal será um dos últimos sinais. Então Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falou sobre o Dajjal e disse que ele virá aqui no mundo. Allah Ta'ala considerará o Dajjal poderes supernaturais e será um teste para os crentes naquela altura. Dajjal, prezados irmãos e irmãs, ele terá um rio com ele e um fogo. O rio será Jahannam, o fogo será Jannat. Quem cair no fogo, então ele está a entrar no Jannat. Mas quem apoiar o Dajjal e seguir o Dajjal, então ele está no Jahannam. Ele será um judeu, será zarolho, terá três letras escritas na sua testa que qualquer muçulmano analfabeto, ele conseguirá ler. Kafara, que ele é um kafir. Prezados irmãos, eu só queria aqui mencionar Dajjal. Quem será um seguidores de Dajjal? 70 mil judeus naquela altura estarão com Dajjal. E isso, alayhi salatu wassalam, o Jesus Cristo que a gente acredita, o profeta que pertencerá à umma de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ele vai acabar com o Dajjal. O ponto que eu quero aqui mencionar: quem vai acompanhar o Dajjal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diz: quem vai seguir o Dajjal? Quando os sahabas perguntaram: os judeus e aqueles que amam a música. Os judeus e aqueles que amam a música. Oh, meu irmão, minha irmã, você quer ser a tropa de Dajjal? Você quer ser talento do Dajjal? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Agora, se alguém perguntar: mas poxa, infelizmente há muita gente quando esse tipo de palestra de idade falam: ei, nossa religião é muito dura. Falam o quê? Islam, subhanallah, irmãos, nossa religião é fácil. Nossa religião é muito fácil de praticar. Você tem que fazer o Islam como a sua natureza. Islam tem que ser o seu cotidiano. Porque Rasulullah sallallahu alaihi wasallam também, ele diz no hadith: rawihul quluba. O coração também merece descansar. De vez em quando você tem que descansar. Por isso mesmo que é permitido, escute coisas que vão te relaxar. Mas coisas permitidas, qasaids, escuta qasaids, nashids, coisas bonitas, com bonito significado, você pode escutar aquilo. Nats, você pode escutar qirat, escuta coisas que vão te relaxar. Isso é permitido. Mas além disso, irmãos e irmãs, não há outra alternativa. Allahu Akbar. E temos aqueles, mashallah, que aqui no mundo eles estão a travar. Eu sei que não é fácil, é muito difícil. Mas, oh meu irmão, meu jovem, minha irmã jovem que você está lá em casa, que diariamente a gente não consegue dormir sem aquela música, a gente não consegue acordar sem aquela música. Nós temos aqueles CDs, temos aqueles MP3. Chegou a hora de música, de a gente pegar aquilo e uma vez por toda na vida, última vez, a primeira, ou atirar aquilo para fora e dizer, Allah, a partir dois, minha vida será de acordo, conformidade das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. E Allah perdoa-me por tudo que eu fiz. Oh meu irmão, chegou a hora. Lembre do Qiyama, lembre do Qiyama, porque se você não fizer isto, Allahu Akbar, o que será de si no dia de Qiyama? Allah vai te privar. Allah vai privar assim no dia de Qiyama de escutar aqueles sons do Jannat. Allahu Akbar. Para aqueles que fizerem isso, eu tenho aqui as boas novas. Oh, meus jovens, a escutarem no momento. Para vocês que têm essa vontade, vocês vão cumprir nisto. Que Allah Ta'ala dê muito barca. Que Allah Ta'ala aceite. Escutem as boas novas. Escutem as boas novas no dia de Qiyama. Subhanallah. Toda a multidão, desde Adam alayhi salatu wassalam, até o último homem que existiu na face da terra, todo mundo junto. Então Allah Ta'ala dirá: Aina alladhina yunazzihuna asma'ahum wa absaruhum min masamir ash-shaytan. Allahu Akbar. Cadê aquele jovem? Cadê aquela jovem que no mundo amava música, gostava da música, mas quando ele ouviu isto que não é permitido, ele sacrificou. Foi difícil, mas ele pôs o pé no travão e ele deitou todas aquelas cassetes. E Allah vai chamar num dia de Qiyama: onde é que estão esses homens? Onde é que estão essas mulheres? Onde é que estão esses jovens? Mayizuhum, mayizuhum. Separa-os, eu quero ver, eu quero apresentá-los perante toda a multidão. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh meu jovem, depois Allah subhanahu wa ta'ala vai chamar aquelas mulheres do paraíso, aquelas mulheres que vão cantar para si no Jannat. Que mulheres? Aquela voz que Allah subhanahu wa ta'ala diz: se ela lau takallama lau da'a bikalamiha mayyit, se ela falar com o morto ressuscitará. Se ela tirar o seu dedo, lau futihat bananu min bananiha, se a ponta dos seus dedos sair para o mundo, então o sol com vergonha vai deixar de brilhar. Aquela mulher vai cantar para si. Oh meu jovem, que burrice! Você está a preferir a música deste mundo e você não quer a música do Akhirat. Elas vão cantar, elas vão dizer para si: Ala wa nahnu al-khalidatu fala namutu abada. Ala wa nahnu al-radiyatu fala naskhatu abada. Ala wa nahnu al-muqimatu fala naruhalu abada. Tuba liman kana lana wa kunna lah. O que elas vão dizer? Alá, escuta o meu querido marido. Ela vai dizer para o seu esposo no Jannat: Nahnu al-khalidat, nós somos para sempre. Fala namutu abada, nós nunca vamos morrer. Wa nahnu al-radiyatu fala naskhatu abada, nós sempre estaremos felizes contigo, nós nunca vamos zangar consigo. Wa nahnu al-muqimatu, nós nunca vamos sair daqui. Fala narhalu abada, sempre consigo. Tuba liman kana lana wa kunna la. Que bom, que bom, que bela companhia aquele que for para nós e nós formos para ele. Você não quer isso, meu jovem? Você não quer isto? É o momento de fazer toba. Eu sei que vai ser difícil, vai ser muito difícil, mas faça isso. Inshallah, Allah vai dar barca já aqui no mundo. É o momento, vai para o carro, aquelas sabufas, aquilo tudo, é o momento de tirar. Aquelas collections, coleção que temos em casa, de fotografias de cantores, na'udhu billah, aqueles CDs, é o momento de tirar. Vamos fazer toba enquanto é cedo, para que Allah subhanahu wa ta'ala possa nos perdoar e que a gente não seja o talento do Dajjal, e não sejamos o talento do Dajjal. Prezados irmãos, certa vez Abdullah bin Umar radiallahu ta'ala anhu, ele foi um grande sahaba, filho de Umar bin al-Khattab radiallahu ta'ala anhu, ele estava andando com o seu aluno chamado Nafi', Imam Nafi'. Eles passaram por um sítio e viram alguém a cantar. Então, o que Ibn Umar, Abdullah Ibn Umar, o que ele fez? Fawada'a isba'ihi fi udhunay. Ele pôs os seus dedos nos ouvidos, tapou os ouvidos e começou a dizer para o aluno: Atasma'u ya Nafi? Atasma'u ya Nafi? Ya Nafi, você ainda continua a escutar? Você ainda continua a escutar? E ele ainda aumentou a velocidade. do seu camelo. E Nafi diz: quando nós estávamos longe daquele lugar, então ele disse-me: Oh Nafi, eu viajei certa vez com o Nabi sallallahu alaihi wasallam e algo semelhante a isto aconteceu conosco. E é desta maneira que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fez: ele tapou os seus ouvidos. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Irmãos e irmãs, vamos fazer toba. É o momento de fazer toba. Inshallah, prezados irmãos, no dia de Qiyama teremos algo para apresentar perante Allah. Que Allah, eu não pude fazer muita coisa pelo din, mas Allah, quando eu soube que a música não é permitida no Islam, prezados irmãos, quando o Ayatul Khamr, quando os versículos da proibição do álcool foram enviados, Anas bin Malik, ele narra a passagem, prezados irmãos. Anas bin Malik, ele diz que eu estava na casa de um dos sahabas, Abdullah bin Amr bin Al-As. Havia um convívio e estava-se a fazer tambores de vinho estava-se a fazer. Eu era o saqi, era o servente, eu que estava a pôr aquilo nos copos. E de repente, quando um anúncio vem lá fora, então um dos sahabas, o mais velho, diz para mim, eu era pequeno naquela altura, Anas bin Malik, radiallahu ta'ala, conta a passagem, ele disse que então, vai lá ver o que está lá fora, quem está a anunciar alguma coisa. Então, era um chamamento que vinha da parte de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, que a partir de hoje, o khamar é haram. Ya ayyuhal ladhina amanu, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali shaitan. Que a partir de hoje a bebida alcoólica é haram. Subhanallah. Anas bin Malik, então ele diz que aquele que tinha o copo na mão, ele não pôs na boca. Aquele que estava já a beber, ele cuspiu e vomitou. Aquele que tinha a caneca também, deitou fora. Subhanallah, os tambores todos foram quebrados e partidos. Ele diz que naquela cidade foi como, na cidade de Madinatul Munawwara, no dia em que o khamar, a bebida, tornou-se haram, você viu chuva. Era como se tivesse chovido. Era toda a gente começou a tirar aqueles tambores. Assim que a ordem de Allah veio, eles pararam o haram. Pararam de cometer aquele pecado. Por isso é um apelo que a gente faz, meu irmão, minha irmã, se você está envolvido neste tipo de pecado, se a música é para si o consolo, é o momento de fazer toba. Chegou, prezados irmãos, chegou o conhecimento, porque Allah Ta'ala diz no Coran, se chegar o conhecimento e você saber daquilo e continuar a praticar, então saiba que você é um transgressor. Ninguém de nós quer ter essa qualidade de transgredir as ordens de Allah Subhanahu Wa Ta'ala. É momento de fazer toba. Vamos pedir toba, arrepender perante Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah chega do pecado, e Allah chega do pecado. E para que no dia de Qiyama, nós, prezados irmãos, teremos algo para apresentar diante de Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, que Allah subhanahu wa ta'ala dê tawfiq, que Allah subhanahu wa ta'ala incuta dentro de nós aquele amor pelo Islam. Amin, amin, ya Rabbal Alameen. E que Allah subhanahu wa ta'ala consola-nos com qasaid, com tilawatul Quran. Quando a gente escuta o Quran, que a gente sinta algo lá dentro. Não quando a gente escuta aquelas, como é que se chamam aquelas raves, essas músicas todas, aquela coisa. Não, prezados irmãos, quando a gente escuta o Coran, vamos pedir um apelo, principalmente que eu faço também aos pais. Os pais controlem os nossos filhos, controlem lá os nossos jovens. O que é que acontece na cidade de Maputo aos fins de semana? É uma pouca vergonha. Nossos muçulmanos, música bem alto, Allahu Akbar. Havia um tempo, quando o jovem passava pela mesquita, ou quando ele visse um alim, ele até baixava o volume do carro. Hoje ele ainda aumenta mais. Aumenta mais o volume. Temam Allah. Vamos temer Allah subhanahu wa ta'ala. Prezados irmãos, eu sempre digo, nós aqui em Moçambique, principalmente aqui em Maputo, nesses últimos tempos, esse último ano, a gente viu vários sinais. Tivemos aquele tremor de terra. Ano passado tivemos o tremor de terra, todo mundo ficou maluco. Quando todo mundo estava a descer daqueles prédios, à noite, todo mundo a correr, esqueceram tudo. Era um aviso da parte de Allah. Continuamos na mesma. Prezados irmãos, tivemos agora vários sinais da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Secas, mas mesmo assim a gente continua. São avisos da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Tivemos agora, prezados irmãos, os paiolos. Também são avisos da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso tudo que acontece, o paiol, prezados irmãos, essa seca, esse tremor de terra, são avisos de Allah subhanahu wa ta'ala por causa dessas nossas más ações. Allah ta'ala diz no Coran: Inna Allah la yughayyiru biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Que Allah subhanahu wa ta'ala não vai mudar o povo até que eles não mudem as suas qualidades. As suas qualidades. Se não mudarem as suas qualidades, Allah subhanahu wa ta'ala não vai mudar as condições daquele povo. Se queremos ter boas condições, nós temos que também ter boas qualidades. Por isso vamos fazer toba, vamos pedir perdão a Allah subhanahu wa ta'ala. E, prezados irmãos, ninguém quer morrer, acordar de manhã, dizer que o filho foi enquanto estava com a música no ouvido. Ele foi enquanto estava a assistir um clipe. Prezados irmãos, todos querem morrer com o Coran, morrer enquanto acabou de ler Surat Yassin, morrer enquanto acabou de ler o Coran. Prezados irmãos, todos queremos essa morte. Por isso, vamos forçar para que isso aconteça. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê tawfiq. E para ultimar, eu deixo o conselho aqui, prezados irmãos. Número 1, que Luqman Hakim, ele deu ao seu filho. E ele disse: oh pais, mães, vocês querem aconselhar aos filhos? Levam e escutam esse conselho de Luqman Hakim. Ele disse: Ya bunayya, liyakun jara'atuka 'ala al-ma'asi biqadrika sabrika 'ala an-nar. Ya bunayya, liyakun jara'atuka 'ala al-ma'asi biqadri sabrika 'ala an-nar. O meu filho, desobedeça Allah subhanahu wa ta'ala de acordo com a tolerância e a capacidade que você tem para tolerar o castigo de Allah. Se você acha que tem capacidade de tolerar e intolerar o castigo de Allah, desobedeça Allah. Vai para essas farras, aumenta o volume. Mas olha, meu filho, em breve você vai sofrer graves consequências. Ah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya Allah, afasta-nos da hipocrisia. Ya Allah, tu, teu Nabi diz que al-ghina yumbitu an-nifaqa fil qalb, kama yumbitu al-ma wa az-zar'. Que a música faz crescer a hipocrisia, cria a hipocrisia dentro do coração, como a água faz germinar. Allah, nós somos pecadores, nós já fizemos vários grandes pecados. Allah, hoje estamos a fazer toba, que hoje é o último dia de pecados na nossa vida. Nós nunca mais faremos isso. Allah, estamos arrependidos, ya Rahman. Allah, perdoa, ajuda, Allah, dê hidayat aos nossos jovens, a todos, Allah, todos, Allah. Porque na verdade, irmãos e irmãs, jovens, não é só os jovens que estão na música. Temos as nossas mães, que gostam aquelas músicas de quem? Do tal Roberto Carlos, nome de um kafir. Aquelas lá, músicas românticas, gostam de escutar também. Todo mundo está envolvido na música. Por isso vamos fazer toba. Vamos fazer toba. E tentar o máximo possível, nunca mais, prezados irmãos, trazer um celular na mesquita que tenha estes tons musicais. Porque você não só está pecando, está trazendo a fúria de Allah subhanahu wa ta'ala, você também está atrapalhando os outros muçulmanos. Que Allah subhanahu wa ta'ala dê tawfiq, inshallah. Que Allah ta'ala incuta essas palavras dentro de nós. Porque se nós não mudarmos, a gente verá mais castigos da parte de Allah subhanahu wa ta'ala à nossa frente. Amin, amin, ya Rabbal Alameen. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.